oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela chega e cumprimenta pra depois sentar pro pai. Oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela chega e cumprimenta pra depois sentar pro pai. Ela chega e cumprimenta pra depois sentar pro pai. Pro pai. Pro pai. Pro pai. Ela me viu no rolê, me cumprimentou. E no outro dia já me chamou de amor. Pegou meu contato e ela me ligou. Marcamos um esquema, vou tocar o terror. Oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela chega e cumprimenta pra depois sentar pro pai. Ela chega e cumprimenta pra depois sentar pro pai. Pro pai. Pro pai. Depois sentar pro pai, pro pai, pro pai.